sou igual a você. Ninguém vai me prender, nem vai prender você. Você é igual a mim, eu sou igual a você. Ninguém vai me prender, nem vai prender você. Eu gosto de andar por aí à vontade, sair pela rua com minha liberdade. Eu tento, mas não consigo. No filme da cidade sempre sou mais um bandido. Você é igual a mim, eu sou igual a você. Ninguém vai me prender, nem vai prender você. Você é igual a mim, eu sou igual a você. Ninguém vai me prender, nem vai prender você. Se eu quero fumar mais um cigarro, ou então com meu caso, transar no meu carro. A gata é família e deixa na minha. Só veio comigo pra massagem na espinha. Precisa roubar pra comer.